Segundo tema, duração e informação. Confrontemos agora o tempo dos cronômetros e a duração dos objetos musicais. Digamos de início que se o solfejo ensina que todas as mínimas são iguais, os compositores se preocupam do conteúdo e fazem uma diferença entre as diferentes formas de preencher os espaços. Por exemplo, temos a influência da informação sobre a duração. Eis um objeto equilibrado musicalmente. As proporções métricas de suas três partes são, na realidade, as seguintes. O glissando é um terço do pedal do órgão, pela sua vez, um terço do som sustentado. A memória musical retém não só as proporções de tempo, mas também a importância relativa dos acontecimentos. Tomemos exemplos mais simples ainda. Eis um som assimétrico consistente em uma parte sustentada e uma parte ressonante. Sem dúvida, a parte de sustentação é mais curta que a de ressonância. Quem diria, porém, que neste último som, a parte de ressonância é 20 vezes menor? Um grupo de ouvintes achou sustentação e ressonância bem equilibrada nesses dois sons. Com efeito, a parte de sustentação é aqui 3 vezes mais curta que a parte de ressonância. A apreciação é evidentemente frágil e dependente em alto nível da atenção do ouvinte. Uma audição menos espontânea poderá ser mais métrica do que musical, especialmente se o som é tocado com velocidade reduzida. O tempo musical não é reversível. A percepção de tempo varia radicalmente se o contexto explica as causas logo do início, ou se, pelo contrário, ele chega no fim como culminação de um suspense. Ouçamos os 7 sons assimétricos que aparecem no capítulo 14 do Tratado dos Objetos Musicais. Invertamos o sentido desses sons. As proporções de cada um deles serão totalmente transformadas. Ainda mais, agora aparecerá uma continuidade entre os sons que não tinha sido percebida na descontinuidade dos sons originais, por demais lógicos. Devemos insistir ainda nos elementos ativos da memorização. Em objetos como estes, A informação característica está contida em um ou dois décimos de sua duração métrica. Eis esses inícios significativos. Privado destes elementos, as porções terminais, muito mais importantes em quantidade de tempo, serão irreconhecíveis. Conclusão. As regras do solfejo sobre o valor das notas só se aplicam numa zona privilegiada dos sons sustentados e homogêneos. Os elementos de forma ou de informação perturbam consideravelmente seus valores métricos. Seria então um erro acreditar no cronômetro ou na régua. Uma impressão bem calculada pode não ser uma partitura científica. Se existe uma máquina de calcular para calibrar a música, nós possuímos uma, prodigiosa, portátil, econômica. Senhores, é o nosso ouvido.